você vê leite na Bíblia, você percebe que a Bíblia está falando de comunhão. E é tudo que Satanás não quer beber. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Satanás está querendo, aleluia, o tudo que Satanás não quer beber é a nossa comunhão. Quando ele bebe a nossa incomunhão, a nossa comunhão, ele percebe que nós não estamos só. Aleluia. Sabe o que eu lembro? Sabe o que eu lembro, Paulo André? O meu sogro. Meu sogro era um cara sério. Só que fez aliança com o inimigo. Meu sogro trabalhava 30 dias e no último dia do mês recebia o salário e gastava mais da metade com cachaça. Antes de chegar em casa, ele pagava cachaça para todos os amigos dele. Chegava em casa com 20% do salário. E minha sogra tinha tudo para discutir, tinha tudo. Quando ele vinha, meu sogro, quando bebia, ele me beijava. Ele dizia que eu era o melhor cantor do Brasil. Ele dizia tudo. Meu primeiro fã foi meu sogro, quando bebia. Mas quando ele chegava na rua, que ele já chegava fazendo aquela coisa toda, era hora da minha sogra esbravejar, era hora da minha sogra dizer um monte de coisa, mas ela dava leite para Satanás. Aleluia. Aleluia. Quando ele chegava caindo os pedaços, ela chegava lá embaixo e dizia: suba, meu amor, vai tomar banho, eu já preparei sua comida. Aleluia. Os vizinhos juravam que ia ter alguma briga e a mesa já... Quando eu achava lindo, eu dizia à minha mulher, eu queria, eu disse, ó, eu quero que você coloque mesa para mim como sua mãe coloca para o seu pai. Parecia que ia comer um caminhão de gente na casa dela, porque ela colocava o prato da carne, o prato do não sei do que, e fazia... E o cara chapado e ela lá, a toalha na porta do... E eu fico olhando e dizendo, toma, Satanás, você queria beber a água... Mas ela deu, foi leite, aleluia. Ela não abre mão, aleluia. Ele não vai deixar de ser seu marido porque chegou bêbado. Ele não vai deixar de ser seu marido porque chegou dobrado. Tudo que Satanás está querendo é que vocês tenham discussões. Mas Deus está te dizendo, trata com leite da comunhão. Esfrega a comunhão na cara de Satanás e Deus vai levantar a tua família. Quem entende essa palavra aqui, pelo amor de Deus? Aleluia! Depois disso tudo, ele diz, eu quero deitar. É tudo que Satanás quer. Deitar e rolar na casa da gente. Jael percebeu que era mais fraca que ele. Jael percebeu, disse, eu sou mulher. Se eu lutar contra ele, a casa vai cair. Isso é um general. Eu não vou me meter a besta, deixa ele deitar. Ele deitou, ela foi lá e cobriu. Aleluia. Tem hora que o diabo está pensando que você está concordando. Mas daquilo ali é a estratégia de Deus e ele nem sabe. Agora olhe para cá porque vai apertar um pouquinho agora. Eu estou caminhando para o final. Jael, para vencer Císera, pegou duas coisas que, se Satanás entrar na casa de muitos crentes, não tem mais. Vou repetir. Jael pegou duas coisas para vencer Císera, que se o diabo entrar hoje na casa de muitos crentes, já não tem mais. Primeiro objeto, uma estaca. Estaca é um material, vocês sabem, vocês são nordestinos feito eu. É um pedaço de pau pequeno, pontiagudo, que era colocado nas cordas que segurava a tenda. Era batido no chão com um martelo. Pegava-se o martelo e batia para segurar a tenda. Se eles percebessem que vinha uma tempestade, é por isso que está escrito: firma bem as tuas. Quando percebia que vinha tempestade, eles iam nas estacas, pegava o martelo e aprofundava a estaca. Aleluia. O vento vinha, balançava a tenda, levava para lá, levava para cá, mas se a estaca tivesse fincada no chão, não tinha vento que levasse a tenda. Aleluia. Tem muita tenda se acabando porque as estacas já não entram no chão. Ele está vendo que está vindo a tempestade, mas não aprofunda a estaca. E Deus está te dizendo: volta para o cantinho da oração. Vamos voltar à oração. Aleluia. Cantar sem oração não funciona, pregar sem oração não funciona, cantar sem oração não funciona, dirigir sem oração não funciona. E o Senhor está dizendo: aprofunda as estacas, porque ninguém pode levar essa tenda que eu construí. Aprofunda as estacas. O que é que está acontecendo com a gente? Os shows gospels estão lotados de gente. E os cultos de oração estão se contando a dedo. Eu ainda sou feliz de ser nordestino, que aqui ainda tem ciclo de oração. Se tu der uma olhada no sul, não existe mais ciclo de oração. E se existia, de 2 às 3 da tarde... Você sabe como foi que Portugal e a Europa toda entrou na maior frieza espiritual, no maior ceticismo espiritual? Foi quando a igreja parou de orar. Quando a igreja para de orar, ela começa a engolir qualquer pregação. Quando a igreja para de orar, qualquer pessoa é homem de Deus. Quando a igreja para de orar, os artistas ocupam os lugares dos profetas. Quando a igreja para de orar, aleluia, o nosso púlpito deixa de ser altar para virar palco. Mas quando a igreja ora, aleluia, não adianta dar comida requentada, que tem uma igreja que ora e está acostumado a comer comida boa. E não vem me dizer que você não tem tempo para oração, porque eu posso te provar aqui que você tem sim. Uma moça para vir para a igreja hoje, ela passa no mínimo 1 hora e meia se maquiando. Tem tempo ou não tem? Aí é nessa hora que o rapaz chega e fala assim: eita, Deus, é verdade, segura aí você. Um rapaz hoje, tudo marombado, metido a gostosão, passa 2 horas malhando numa academia. Não é pecado malhar, nem é pecado se maquiar, mas se tu cortar 1 hora disso, tu vai perceber que vai sobrar 1 hora para orar. Você não ora porque não quer, Deus te dá tempo sim. Aleluia! Eu tenho um irmão chamado Júnior. Meu irmão um dia olhou para mim e disse: Samuel, eu não consigo orar mais do que 10 minutos. Falei: sério? Eu disse: me falta assunto. Eu disse: a casa caiu. Deus vai te dar assunto para orar. Meu irmão começou a trabalhar num posto médico como recepcionista. Mas eu nunca vi enfermeira infernizar recepcionista. Deus mandou uma enfermeira cheia de demônio para trabalhar com ele lá. A mulher começou a infernizar, achar defeito em tudo que ele fazia, nada prestava, tudo estava errado. Quando eu menos espero, eu encontro meu irmão, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4:30, e meu irmão lá: Jesus, eu disse, arrumou assunto. Qual é a sua desculpa? Não tem assunto para orar, não? Deus vai te dar assunto por esses dias, porque Deus não vai perder a família. Deus não vai deixar Satanás roubar a nossa família. Nem que para isso ele mande Císera para sua casa. Aleluia.